entrou em minha vida, mudou o meu ser, me deu grande luz. Eu era triste e muito cansada, mas naquele dia recebi vazio.